Gostaríamos de pedir a nossa sincera desculpa extraordinariamente. Hoje o debate começa às 4h30 da tarde por causa dos constrangimentos da cidade de Luanda e não só. Antes de mais, queria agradecer a presença do senhor engenheiro António Gameiro por ter-se disponibilizado a vir partilhar connosco um tema tão interessante como é a autoconstrução dirigida em Angola. Os dados sobre o programa de autoconstrução dirigida em Angola. A apresentação terá mais ou menos a duração de quantos minutos? 20 minutos, mais os 10 para as perguntas e vamos para o fim de semana. É mesmo angolano mesmo, talvez. Obrigada. Bom, quero agradecer o convite que me foi feito, que já temos vindo adiar, acho que há 2 meses atrás. E se não fizéssemos hoje, só faríamos no próximo mês. Exatamente. Portanto, com todos os constrangimentos e vamos avançar então para... Eu vou falar-vos da autoconstrução dirigida. Por que a autoconstrução dirigida pensei nesse tema? Um bocado também porque em relação ao métier que a DW tem em relação a esta matéria, não propriamente da autoconstrução dirigida, mas sobretudo da habitação social e do reflexo que ela tem a nível das populações, abordar este tema que eu, com algumas melhorias, já o abordei num conselho consultivo do Ministério. Então, autoconstrução dirigida é, de facto, dentro do programa habitacional que o Ministério tem, um subprograma da habitação. E então, pelo facto de ele ser uma coisa muito atual, e sobretudo no sentido de que ainda não está explorada nem sequer a 30%. Então era bom que começássemos a falar disso, porque no global ele representa quase 70% do programa habitacional, quer dizer, quilombas, ângulos, etc, etc, que está a ser feito, é só 30% do programa. A autoconstrução dirigida dentro do programa habitacional representa quase 70%, 68,4%. Então, a autoconstrução dirigida não é nada mais, nada menos do que uma política pública que consiste sobretudo naquilo que é assistência técnica e gratuita, tanto da parte de técnicos, e em Angola foi criada por um decreto-lei, que normalmente é um decreto que tem sempre uma componente urbana e uma componente social. Agora, dentro do programa, como vocês podem ver, aquilo que ficou preconizado e aquilo que nós temos vindo a falar a nível do programa habitacional, ele está dividido em subprogramas. O programa de urbanização, que normalmente, quando nós falamos das reservas fundiárias, falamos da urbanização das reservas fundiárias, depois temos o programa da habitação, que está subdividido nessas 4 componentes. Interesse público, aquilo que vocês têm ouvido falar normalmente, que corresponderia a 120 mil habitações. Vou falar-vos dentro daquele programa do 1 milhão de focos. O público-privado andaria por volta dos 120 mil habitações, as cooperativas iriam construir 80 mil e a autoconstrução dirigida 680 mil habitações. Por aí já podem ver que, de facto, dentro deste programa habitação, a componente, do ponto de vista percentual, estamos a atingir 68%, 69%, 70%. Um outro tema que eventualmente estava também para vos falar, que era mudar a requalificação ou a renovação urbana. Podemos, numa próxima oportunidade, também falar, abordar essa questão. E essa sim, na ótica da DW, tem, de facto, uma atualidade muito grande. Ligado à requalificação, iríamos então ver a questão da regularização fundiária, quer dizer, da ocupação do espaço por aqueles que, de uma forma, não gosto muito de usar essa palavra, mas se utiliza, de construções anárquicas, que eu prefiro dizer irregulares, poderiam passar a uma situação regularizada. Estou muito interessado em falar dessa questão. E depois o subprograma das agrovilas, que tem a ver com habitação de âmbito rural. Pode avançar. Bom, isto é um gráfico que eu normalmente apresento para ver aqui uma questão que não tem muito a ver do ponto de vista numérico, né? Os números aqui não dizem nada, apenas a questão que você situou. É ver a questão da população em função da renda anual. Esta linha vermelha, vamos dizer, que é a curva do bem-estar. Faz favor. Então. Pode dar mais um. E mais um ainda. Ótimo. Então, o que é que nós estamos a ver? Que os que estão abaixo da linha são aqueles considerados pobreza. Pobreza extrema, indigência, a vermelho, que são aqueles que têm que ter tudo, onde o Estado é responsável por dar casa, comida, habitação, etc, etc, etc. Esses são muitos e a renda é mínima. Depois existem aqueles que eu digo que são os considerados de baixa renda, que não deixam de ter um número considerável, mas a sua renda também não é grande coisa. Depois, aqueles que podem ser considerados da classe média, média renda, são aqueles que podem se considerar entre baixa renda e renda alta, que são poucos e têm algum valor que podem já sobreviver em função do seu rendimento. E depois existem aqueles que, sendo muito poucos, têm uma renda muito alta e esses podem, de facto, sobreviver dos seus rendimentos. E eu digo sempre, agora cada um de nós tem que saber de que lado da curva que está, né? E então, para podermos avançar com a questão. Uma coisa é o setor formal e informal. Às vezes enganamos-nos e muitas vezes enganamos-nos porque muitas vezes pensamos que aqueles que estão aparentemente numa situação de indigência têm um rendimento extremamente alto. Mas isso são coisas que depois temos tempo de abordagem. E para vocês aqui na DDEB isso já não é nenhuma novidade. Então, no fundo, a autoconstrução é aquilo que é feito pelos próprios proprietários, com o auxílio de um pedreiro, de uma mão de obra, de algo que eu vou explicar comigo, se vocês querem gravar, senão eu ando de um lado e do outro, seja defeito da profissão. E é um sistema que está, de facto, em crescimento. E nisso não vamos entrar em mais conjeturas, porque as unidades habitacionais, sobretudo a nível rural, que são isoladas, são aquelas que mais usufruem deste conceito. Faz favor, vamos avançar. Agora, o que é que nós verificamos no meio disso? Que mais de 50% da população migrou para as cidades. Nós estamos a falar, aqui pode avançar, na ordem, em Angola, de quase 54%. Só para dar uma ideia, a previsão da população nas principais cidades, que se previa até 2015, em milhões de habitantes, andava por aí nessa altura em que nós andávamos a trabalhar esse estudo. Hoje em dia as previsões já nem são essas. Nessas cidades as previsões já aumentaram. Podemos avançar. E isso verifica-se porque há muito pouco tempo a paisagem era isso. Mas hoje em dia a paisagem é isso, né? Hoje as cidades cresceram de tal forma que o que nós temos hoje é isso. É a cidade consolidada a crescer cada vez mais e vai empurrando os moceques para a periferia. Então, nós hoje temos mais ou menos essa situação, alguns dados em função da população atual, podemos avançar. O que é que nós estamos a ver? Que a população urbana aumenta cada vez mais e hoje no país, Luanda, Uambo, Benguela e Lubango têm à volta de 45% da população rural, da população urbana. E o resto do país anda à volta dos 55%. Portanto, se nós estivermos a ver essas percentagens, por aqui também vamos ver que, de facto, a população em Angola é também uma população urbana. E o que acontece é que, de facto, um terço desta população urbana vive em Luanda. Estamos a falar, se tivermos em conta que, esperemos bem que a estatística avance cada vez mais, se formos 20 milhões em Angola, não estamos muito longe desse dado. Ou já ultrapassamos, ou estamos bem perto desse dado. Portanto, um terço a viver em Luanda, vocês já estão a ver que nós aqui andamos por volta dos 6 milhões e meio, 7 milhões. E por aqui conseguem ver qual é a densidade, de facto, do ponto de vista territorial, né? Vamos avançar. Portanto, podemos avançar ainda. Aqui, o que é que aconteceu para que essa situação se verifique? Três questões fundamentais que, em princípio, têm a ver com, por um lado, aquilo dos fluxos em direção aos outros países, né? Os países vizinhos, sobretudo. Por outro lado, a intensificação dos fluxos migratórios internos do tipo rural-urbano, né, de distintas áreas rurais para as cidades, sejam elas cidades médias ou grandes. E, por último, aquelas de grandes do tipo cidade-cidade, sobretudo com uma inclinação muito forte a nível das cidades do litoral. Para dar assim um exemplo, podemos avançar. Em 1980, o Luanda tinha 50 km quadrados. E um terço desta área não era área urbanizada. Avançamos? 10 anos depois, Luanda tinha o dobro. E continuávamos com um terço dessa área não urbanizada. Em 98, já tínhamos mais do que o dobro. E continuávamos com mais de metade da área não urbanizada. Em apenas 2 anos, né, entre 98 e 2000, foi o recrudescimento da guerra, Luanda cresceu tanto quanto desde a sua fundação até 1980. E nessa altura também mais de metade deste território não era urbanizado. Podemos avançar? Na altura que fazíamos esse estudo, estávamos a dizer que em 2010 Luanda teria 350 km quadrados. Quando chegamos a 2010, Luanda já tinha ultrapassado essa área. E hoje podemos ver o que é de facto Luanda. Luanda não é. Luanda é isso. Luanda é isso. Portanto, aqui, isso é uma imagem que vocês têm quase todos os dias. Tinham, agora já não tem lá nada, né? Podemos avançar. E aqui o problema coloca-se, né? O crescimento descontrolado da construção, a baixa qualidade do ponto de vista do ambiente urbano, os índices de carência do ponto de vista de infraestruturas, equipamentos, serviços, ou seja, a estrutura urbana perde a sua qualidade. E o desafio não é nada mais, nada menos que duas situações. Ou definimos uma estratégia, de facto, do ponto de vista de como vamos estancar, e aqui não pode ser por decreto. Hoje, sexta-feira, a essa hora, vocês não imaginam quantas casas estão a ser preparadas para ser construídas até segunda-feira. Né? Por decreto, nós não vamos dizer para aí, isso não vai acontecer. Portanto, há necessidade de nós definirmos essa estratégia. Então. E aqui temos duas situações. Uma é a requalificação e a renovação, e sem dúvida com base numa planificação. Porque só a partir daí é que nós podemos ver como é que no futuro vamos de facto crescer. Podemos avançar. Aqui é um modelo de sustentabilidade do ponto de vista do planeamento urbano. Portanto, quando nós falamos em planeamento, há que ter em conta esses aspectos todos. Por um lado, o aspecto econômico, podemos avançar. Por outro lado, a questão social, a questão ambiental. E eu aqui agreguei mais uma, que é o conjunto de todos eles, que é a questão da governança, que é extremamente importante. Porque se nós não tivermos esse aspecto em conta, então não estamos a trabalhar do ponto de vista de sustentabilidade também a nível do planeamento. Avançamos? Ok, pronto, isso são retóricas ali. A questão é sempre, ali onde já existe ocupação do solo, nós temos que ir por essa situação. Agora, quais são as questões ligadas à requalificação ou à renovação? Porque são aspectos que vamos trabalhar no sentido sempre da melhoria das condições de habitabilidade. Podemos avançar. Ali onde não existe ocupação do solo, vamos ter que trabalhar nas novas urbanizações, novos projetos com infraestruturação progressiva e vamos então falar da regularização. Aqui é um exemplo, né? Nós temos uma área urbana total, avança, nesta área urbana temos a área que já está ocupada e a área livre. Por outro lado, na área ocupada temos ali onde existe a ocupação regular, aquela que está infraestruturada com tudo o que é possível. E depois, dentro ainda da área ocupada, existe a área que pode ser regularizável, né? E aquela que não é possível regularizar. Não é possível regularizar a habitação nas linhas d'água, por baixo, em cima do caminho de ferro, por baixo das linhas de tensão, etc., e nas encostas, etc. Existem situações que não nos permitem que, existindo ocupação, nós venhamos a regularizar. Então, esta vai ser reassentada. E ali onde nós podemos regularizar, significa que existem áreas que vamos ter que transferir as pessoas, fazendo o realojamento, ou na respectiva área, ou em áreas contíguas. E tudo isso é sempre feito de forma a que exista infraestruturas, podemos avançar, existam equipamentos sociais de quase todo tipo, para que as áreas depois não se tornem dormitórios, com habitação do tipo evolutiva, podemos avançar, de vários géneros, porque não tem necessariamente que ser um reticulado, porque mesmo sendo desta forma, desde que ela esteja orientada, ocupada, nós podemos perfeitamente dizer que é uma área urbanizada. Não tem necessariamente que ser um reticulado, tudo direitinho, etc, etc, etc. Vamos avançar. Então, aqui podemos dar aso a vários tipos de habitação. Como é que vamos produzir? Aquela chamada habitação de mercado livre, essa que nem precisamos de abordá-la do ponto de vista temático. Onde os promotores são privados, o terreno é privado, pode avançar, o financiamento é autofinanciado ou é privado, o acesso, famílias que tenham um rendimento compatível. No gráfico, esses são para aqueles que estão na zona verde. Podemos avançar? Habitação social, onde o promotor são os municípios, o terreno é municipal e aqui podemos, como subsídio, infraestruturar este terreno. O financiamento é do Orçamento Geral do Estado, o acesso é para famílias vulneráveis que pagam renda e o subsídio, neste caso, pode ser dado um subsídio de renda a essas famílias. No outro caso, habitação standard de custo controlado, podemos avançar, onde o promotor são os institutos, neste caso, os institutos de fomento habitacional, cooperativas, municípios, empresas de construção, terreno é sempre disponibilizado pelo município e aqui o subsídio é a infraestruturação, o financiamento é autofinanciado, a banca, Orçamento Geral do Estado, famílias vulneráveis que pagam renda e aqui também, como subsídio, nós podemos ter a bonificação na taxa de juro caso se queira adquirir. E aqui é bom dizer que, no caso da Angola, existe já o Fundo de Fomento Habitacional que adquire as casas, vende-as e as pessoas repõem o dinheiro por um período de 30 anos. Habitação económica. onde o promotor é o Instituto de Fomento Habitacional, o terreno é municipal e aqui o subsídio também é a infraestruturação, o financiamento é a banca ou outro, o acesso, famílias com rendimento compatível e aqui a bonificação na taxa de juros por escalões. Em função do rendimento de cada um, vai-se fazer a atribuição desta habitação económica. Autoconstrução assistida, que é o nosso caso, o promotor são as famílias, habitação evolutiva de alta densidade, o terreno colocado à disposição pelo município já infraestruturado, com infraestruturação também pode ser evolutiva, sem necessidade eventual de financiamento, e aqui às vezes existe apoio das ONGs, no caso da DW, e o acesso a famílias com dificuldade económica. O apoio é técnico e logístico. Essa é aquilo que nós chamamos autoconstrução assistida, autoconstrução dirigida. Portanto, é por aí que nós vamos trabalhar com alguns modelos que vão evoluir, mas que tenham sempre como base os projetos que refletem, sobretudo, as questões culturais das famílias que irão utilizá-las. Portanto, são vários modelos, o que não quer dizer necessariamente que a habitação social tem que ser uma habitação degradante, uma habitação. E eu vou só primeiro a outra imagem interessante. Agora, não, aí vamos parar. O que é que se pode fazer no sentido de tornar esta habitação com alguma característica importante? É a introdução de um chamado elemento técnico úmido, parede técnica, que nós estamos a chamar a parede técnica. A parede técnica é uma parede que tem, do ponto de vista de instalações, tudo. Tem água, tem o gás, tem eletricidade, que pode ser de rede, eletricidade através de sistemas renováveis. Portanto, esta parede técnica é uma parede que se localiza num determinado ponto, que é em função do projeto, ela depois, a casa vai evoluir a partir desta parede técnica. Hoje, a parede técnica nasce com o núcleo central e em função depois do desenvolvimento da casa, pode-se repetir esta parede técnica, no sentido de tornar um elemento cada vez mais importante na habitação social. Podemos avançar. Sempre pensando que que habitação, autoconstrução dirigida, não tem necessariamente que não obedecer aos parâmetros do planeamento. Portanto, há que pensar nas ruas, há que pensar nos serviços, há que pensar nos equipamentos, etc, etc, etc. Porque não deixa de ser uma área onde existe a habitação. E a partir deste núcleo nós podemos organizar este planeamento, mesmo dando-lhe as características culturais que nós quisermos. Poderá ser que as estradas tenham essa característica, mas internamente nós podemos moldar as nossas áreas de intervenção, sempre respeitando, do ponto de vista cultural, quem vai usar esse espaço. Este é mais um exemplo, onde chegam as infraestruturas, elas são distribuídas e, a partir da parede técnica, nós podemos desenvolver a nossa habitação. Este é um outro exemplo, sempre tendo em conta que, a partir desta parede técnica, nós podemos, de facto, moldar esse espaço, partindo do princípio de que existem redes, elas chegam ao quarteirão, ao lote, e a partir do lote nós podemos introduzir outros elementos. Pronto, está aqui a parede técnica, o gás, a água pode ser aquecida através dos sistemas de energia solar, termoelétrica, enfim. E a partir daí nós podemos então organizar e regularizar o sistema de saneamento. Ok? Pronto. É uma mensagem. E é tudo. Não sei se demorei mais do que 20 minutos. Não, acho que... Prontos. Ok, obrigada. Em contato nós também com Angola nessa primeira frase. Ter planos estatísticos todos atualizados é quase tão mal como não ter planos. Estava assim, como, logicamente, desde a época que eu nasci até hoje, quando é que passa a falar? Obrigada. Muito rapidamente, bom, temos só 5 da tarde, estamos quase já estamos na hora de saída, mas eu queria fazer duas ou três perguntas e deixar aberto mais para 3 ou 4 intervenções. Sr. Arquiteto, muito rápido, queria perceber, quando falou da questão da do programa de autoconstrução dirigida, disse que 30% são essas habitações dos ângulos, que lá, mas tudo um pouco vai acontecendo pelo país. A minha pergunta é onde é que estão os 70%? Isso. Ok, muito obrigada. Isso quer saber. Onde é que estão os 70%? Que é uma área onde eu vou estar sob minha responsabilidade do ponto de vista do acompanhamento. Sei que neste momento existem 12 mil lotes entregues da autoconstrução dirigida do Lubango, só na cidade do Lubango. Agora, isso é uma coisa que tem que ser reproduzida. E não sei se essa construção, se calhar não foi designada na altura como autoconstrução dirigida. Muitos cidadãos começaram a construir a sua casa com os seus próprios meios. Isso é contabilizado dentro desse programa, sim ou não? Pode, deve ser. Mas para isso é necessário regularizar primeiro. Né? Porque nós hoje estamos a dizer que o déficit habitacional anda à volta dos... Quando trabalhamos o programa, fizemos-lo em função da habitação oficial, dos dados que eram quantificados. E, portanto, não fomos à periferia, não fomos a esse sítio nenhum e estávamos a falar de um déficit superior a 2 milhões de habitações. Mas, na realidade, se falarmos do da população e do número de casas que existe, tendo em conta que a família tem 6 pessoas e que o crescimento anda à volta dos 3%, estamos a falar de um déficit na ordem dos 6,7 em Angola. Já contamos 1 milhão de casas? Não, andamos para cima de 500 mil anos. Neste momento andamos para cima de 500 mil, estamos a dizer que este é um programa que vai até 2014. Mas no programa contam a casa que eu fizer, a casa que eu fizer, a casa que fulano fizer, assim, conta. Sim, porque elas já passam, elas já são autorizadas em função de um processo que pode ser estatisticamente contabilizado. Qual é o papel da ordem nesse processo todo? Qual foi o papel da ordem? Quanto tempo lá a dirigir? Não, vamos dizer o seguinte. Enquanto estive na ordem, dei todo o meu apoio nesse programa. Eu conheço, do ponto de vista filosófico e descritivo, o programa na ponta da minha língua, né? Porque eu estava engajado no programa. Como presidente da ordem, é claro, mas também como assessor do Ministério. Deixei a ordem e continuo no Ministério. Mas a ordem está cada vez mais, portanto, e pronto, este é o meu papel, fazer com que, de facto, o Ministério tenha a ordem como parceiro. Senão não tem lógica, né? Não sei porque é que ela vai existir como tal. Precisamos da tua opinião. Eu vou falar alto. A minha questão é muito simples. Nós vimos falando já muito de autoconstrução dirigida. Queria saber a sua opinião se isso é fato em Angola. Porque eu, vamos supor, tenho um terreno, adquiri pela administração, mas nunca tive assistência de nenhum técnico, nenhum financiamento. Pode-se considerar isso autoconstrução dirigida? Sim, do ponto de vista estatístico, sim. Se precisar de algum apoio técnico, acho que deve solicitá-lo. Porque as administrações, vamos dizer, do ponto de vista de facto, as administrações não têm capacidade técnica, recursos humanos, financeiros e tal, para pôr um programa desse a funcionar. Isto é um programa que requer alguma assistência. Primeiro, as administrações deveriam estar dotadas de modelos para oferecer à população. Isso nas outras províncias existe. Luanda é um caso particular. Luanda tem um paradigma que às vezes dá para seguir, às vezes não dá para seguir. Porque muitas vezes nós mostramos os problemas de Luanda e as províncias avançam muito mais rapidamente. Luanda é um caso específico. Também pela dinâmica do governador que lá esteve, tinha outra visão, etc, etc. Mas é um facto aqui. E não só no apoio técnico, mas também no apoio de materiais para as fundações. Eu tenho umas imagens, ainda não estão trabalhadas, mas o Lubanco tem, são 12 mil lotes. Não é pouco. Essa é uma pergunta. Por que é que não existem áreas verdes, nem áreas agrícolas, nem áreas públicas em Luanda? Bom, Luanda, isso é um problema de gestão. É um problema de gestão. Mas isso parte do planeamento. Quer dizer, se não se planifica tendo em conta determinados parâmetros, né? Por exemplo, nós a nível do Ministério elaboramos algumas cartilhas, vamos assim dizer, onde nas urbanizações, sobretudo, vocês já ouviram falar dos 200 fogos. Os projetos dos 200 fogos têm parâmetros que estão a ser respeitados. Qual é a percentagem de ocupação para habitação, para vias, para zonas verdes, etc, etc, etc. Agora, cabe também, e isso é outra dificuldade, que as administrações, ao receberem os projetos, façam, digamos, controlem se de facto esses rangos estão a ser aplicados nos projetos. Agora, que eles... Quando existe planeamento, tem que existir isso. Porque depois, o Estado, a responsabilidade do Estado deverá ser sempre na infraestruturação. O Estado não tem que estar se a meter em construir nada, a não ser equipamentos e serviços. Habitação não é responsabilidade do Estado, a não ser a habitação social. Okay? Essa sim, há determinadas coisas que o Estado tem que assumir. Mas, sobretudo, infraestruturas, serviços e equipamentos. Relacionado com a habitação, sabe qual é mais ou menos a aproximada taxa de adesão ou alguma figura ou alguma tendência? Taxa de? Do crédito habitacional da banca aos segmentos mais baixos da população. Porque isso é importante. No programa habitacional, as chamadas medidas de política para que haja usufruto no programa é, sem dúvida, o crédito. Não é o que seja o crédito. O crédito depois é outro mecanismo. O crédito até pode existir. Agora, se eu lhe aplicar uma taxa de 28%, você não vai ter crédito nenhum. Agora, se for como o caso de existir o Fundo de Fomento Habitacional, que te dá o crédito na ordem dos 4, 6%, isso é outra coisa, você é pagando em 30 anos. Embora, noutros países, isso seja uma coisa normal. Pagar uma casa em 30 anos é uma coisa normal. Por exemplo, aquelas pessoas de segmento mesmo, de rendimento muito baixo, que não têm um ordenado fixo, que não têm... Essas aí, sabe, elas estão em situação de indigência. É a responsabilidade do Estado da casa. Da casa no sentido de que ele vai ter casa, mas vai pagar. Nem que seja mínimo, mas deve pagar. Porque se ele tem que ter um compromisso, o Estado tem um compromisso social para com ele. Ele tem que ter um compromisso para com aquilo que o Estado lhe dá. Tem que pagar renda, nem que seja mínima. Tem que pagar água e tem que pagar luz. Ainda que o Estado venha subsidiar esses elementos. Ok. Aproveitar mesmo, só para fechar. Em relação ao fundo de fomento habitacional, eu fico um bocadinho confusa que realmente no, está a funcionar, funciona para quem, para os funcionários do Estado, cidadão do setor privado não tem acesso, tem políticas diferentes das pessoas que estão no setor privado em relação ao setor público. Queria perceber um bocadinho isso. E, se calhar, para fechar mais, qual é a sua percepção em relação à cidade do Quilombo? É um projeto de caráter social, média, baixa renda? Sim. É média alta. Média alta. Quilombo não foi pensado para baixa renda. Nós introduzimos no Quilombo 5 mil casas, e essas sim são para baixa renda. Quais são as vivendas? Ah, são 5 mil. Mas o espaço do Quilombo tem área suficiente para se meter mais de 3 mil. Ou seja, quando se planificou o Quilombo, aquilo estava no segredo dos deuses. Ninguém podia lá ir, nós não conhecíamos o projeto. Eu conheci o Quilombo com o programa habitacional. Porque era vedado o acesso. Nós não podíamos lá ir. Não é um projeto nacional. Um projeto chinês. Devia haver 18 quilombos nesse país. Só saíram 3. Eu diria até 2,5, porque o de Cabinda não saiu, que devia ser o primeiro. Porque quando foram fazer as sondagens, estavam em cima do petróleo, o terreno. Então o terreno não podia se construir ali. Não saiu. Saiu da Lunda, do Dundo, saiu do Luano. Os outros não saíram mais. Também porque depois, em cima disso, houve uma série de documentários, alguns meus também, que não eram nada abonatórios. Né? O fundo de fomento funciona. E neste caso, por exemplo, aqui para estas casas que já estão a ser entregues, funcionou para os funcionários do Estado. Ou seja, aqueles que... o fundo de fomento adquiriu as casas. Também é um ensaio, né? Solicitou aos distintos ministérios que eles indicassem um número X de pessoas e estabeleceu com eles o critério do financiamento. E esses sim, esses vão pagar a casa em 30 anos, que é 28 anos. Mas para já funcionou para funcionários do Estado. Vamos mesmo até o compromisso que está a voltar. Não sei se é em 2013, se tem tempo, a agenda se seleciona. Mas fazemos questão um pouco mais cedo. Até lá o engarrafamento mesmo na cidade para. Não acredito. Ok. Obrigada, vou continuar. Eu volto.